você, você, pra minha vida foi tudo. Chegou e tocou o meu coração no segundo. Você. Esse seu sorriso traduz pra mim sinceridade, confiança, o amor de verdade.